prever a própria sorte. Pensa nos tristes de alma consumida, que vagueiam nas lágrimas da vida, sem migalha de amor que os reconforte, que a retaguarda escura nos exorte. Contemplemos a noite indefinida dos que seguem sem pão e sem guarida, entre a dor e a aflição, a treva e a morte. Pensa e traze aos que choram o caminho a fatia de luz do teu carinho, pelas mãos da bondade terna e boa. E encontrarás no pranto da amargura a fonte cristalina que te apura, e a presença de Deus que te abençoa.